padrereginaldomanzotti.org.br ou ligue para 0 operadora 41 3221 6060, dígito 1. Olá, queridos ouvintes, aqui quem fala é o Padre Reginaldo Manzotti. Eu quero fazer um apelo. Torne-se um associado. Ligue. E este é o número para tornar-se um associado e fazer parte da família evangelizar é preciso. Anote. 0 operadora 41 3221 6060. Eu repito. 0 operadora 41 3221 6060. Jesus misericordioso os abençoe. Evangelizar é preciso. Estamos apresentando Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar, sempre presentes. Ligue 41-3221-6050. Mãos ensanguentadas de Jesus. Olá, queridos ouvintes, nós acabamos de rezar o Terço da Misericórdia. Você tem divulgado o Terço da Misericórdia para a sua família, seus amigos, para a sua comunidade? Amanhã, convide um amigo para rezar o Terço da Misericórdia. Todos os dias, eu, Geison, estou aqui com o Padre Reginaldo Manzotti e com a família Evangelizar é Preciso em oração com você e por você. E você acompanha agora Palavras da Salvação com o Padre Reginaldo Manzotti. Queridos filhos e filhas, na hora da misericórdia, vamos juntos nesse momento colocar na presença de Deus nossa vida, como temos feito no terço que acabamos de rezar. Obrigado àqueles que mesmo no domingo ligaram. 0 operadora 41 3221 6070. Esse é o número tanto para rezar comigo a Hora da Misericórdia, como falar no programa Experiência de Deus. Domingo, terceiro domingo da Páscoa. Escute o que foi deixado na plataforma como testemunho de vida. Oi, Padre. Meu nome é Maria Luísa e eu falo da cidade de Limeira. E escuto o Senhor pela Rádio Magnífica de Limeira. Padre, no dia 4 de março, meu filho, de 1 ano e 4 meses, acabou se queimando com óleo. Padre, eu quase fiquei louca, desesperada. Cheguei a escutar do médico que eu podia perder meu filho, mas entreguei ele a Deus Todo-Poderoso, que deixei o nome dele na hora da misericórdia. Obrigada, Jesus, pela graça recebida. Deus seja louvado, filho. Um abraço a vocês de Limeira, que me escutam pela rádio Magnificat. Filhos e filhas, Bíblia aberta, cartilha de oração. Uma alegria, vamos todos escutar. O texto de hoje, João 21, de 1 a 9. João 21, de 1 a 9. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois disso, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do lago de Tiberíades. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu. Simão Pedro disse a eles: eu vou pescar. Eles disseram: nós vamos contigo. Saíram, mas não pescaram nada naquela noite. De manhã, Jesus estava na praia. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Ele perguntou: filhos, tendes alguma coisa para comer? Responderam: não. Ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Eles lançaram a rede e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da quantidade dos peixes. Então os discípulos de Jesus que Jesus mais amava, disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro vestiu, pois estava nu, e lançou-se ao mar. Quando chegaram à terra, viram umas brasas preparadas, com peixe em cima e pão. Jesus disse: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles. Fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus ressuscitado dos mortos apareceu aos discípulos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Talvez alguns já escutaram minha homilia de manhã e sabem o que esse evangelho desperta. Talvez você vá à sua comunidade e escuta o restante do evangelho, que eu propositalmente não li, que são as três confissões de Pedro. Eu parei nesse texto mais curto, porque eu quero chamar a atenção. Jesus já esteve na praia com os apóstolos. Já esteve. Lembra? Foi na praia que Jesus passou e disse: vem, eu vos farei pescadores de homens. Agora, depois de morto e ressuscitado, ele volta na praia. Interessante que ele encontra Pedro na sua antiga profissão. Jesus encontra os apóstolos com a rede vazia, passando por uma noite escura, num mar à deriva. Frustrados, a rede estava vazia. Desanimados, Pedro estava nu, sem a vestimenta do pastor. Às vezes, meus irmãos e irmãs, nós somos colocados à prova. E eu digo nós, padres, catequistas, ministros, agentes pastorais, voluntários. Às vezes você olha e vê sua rede vazia e se pergunta: o que que eu estou fazendo? Quando Jesus, para pensar, Jesus, quando eles chegam na praia, diz: vocês têm alguma coisa para comer? Por acaso você pensaria que Jesus tivesse fome? Não, Jesus não tinha fome. Em outras palavras, Jesus está perguntando aos apóstolos: ei, o que que vocês têm comido? Com que vocês têm nutrido a fé? Com que você tem alimentado o seu desejo de Deus? Eles estavam com as redes vazias. Por isso, os vendo desnutridos, desanimados, ele diz: venham, comam. Eu sou o vosso alimento. Eu sou a tua fé. Te abeiraste da praia. É, na praia. Não buscaste. É a experiência que cada um de nós fazemos. Cada um de nós somos olhados por Jesus. Que eu te siga, Senhor. Que eu te siga. Senhor, me olhaste nos olhos. A sorrir, pronunciaste meu nome. Pronunciaste meu nome. Vem Pedro, vem Maria, vem Josefa, vem Antônio, vem Mafalda, vem povo de Deus. Junto a ti. Deixem as redes. Buscarei outro mar.